Mãe? Ô, mãe! Fala, meu filho. Essa noite eu sonhei com meu pai. Mãe, quando meu pai vai voltar? Parceiro, cola aí, preciso desabafar. Realmente tá difícil de viver nesse lugar. Fazer o quê, né? Se esse for o destino traçado pra mim. Pois o descaso do sistema acende o estopim. Por quantas vezes eu tentei arrumar um emprego, minha família me esnobando, querendo dinheiro, me humilhando por um prato de comida. Pensei comigo, vou mudar a minha vida. Sempre sonhei em ter dinheiro, respeito na quebra, ser um moleque de atitude temido na terra, ter a carreta de responsa pra tirar a onda com os moleque da quebrada que sempre apronta. Eu tô ligado que é fácil, mas não vou me envolver. Não vou fazer minha justiça carregando um APT. Eu sempre pensei assim, pois o crime não é pra mim. Até aquele dia, ó, sente só, 31 de dezembro, véspera de ano novo. Eu tô devendo sem dinheiro no sufoco, pois o Natal já passou. Meu moleque perguntou: papai, cadê Papai Noel? Aquela cena me abalou, destroçou meu coração. Irmão, não dá, não consigo recordar. Aquela fita me deixou nesse lugar. Observo o horizonte, o vento bate em minha face enquanto o sol se esconde. Finalizando mais um dia na favela, e eu aqui trancafiado nessa cela. A noite chega e com ela a escuridão. A neurose bate forte, tá ligado, irmão? Que eu não vou fugir daqui usando entorpecente. Então tá ciente, o crime deixa marcas, é pior que brasa quente que queima e deixa cicatrizes, mano, irreversíveis. Lembro que toda madrugada me bate uma saudade do meu tempo de infância. A vida dura no gueto, lembranças que o tempo não pode apagar. Nenhum maluco vem aqui me visitar. Você sabe como é, quando se tá por cima, cê tá cheio de colado, sempre dizendo que contigo é lado a lado. Bobagem, é tudo pilantragem, uma pá de falsidade. Pois quando a casa cai, irmão, cadê você? Nenhum maluco vai poder te socorrer. Até parece que foi ontem que gritei, é um assalto. Hoje arrependido, vejo o sol nascer quadrado. Desde moleque fui criado por parentes, sempre jogado, largado, ausente. A minha mãe, irmão, nem conheci, morreu de parto bem no dia em que eu nasci. Fatalidade ou ironia do destino, talvez por isso eu trilhei esse caminho. Entre a cruz e a espada, o véu e a navalha, nessa vida bandida, cruel e sofrida, o jovem favelado se transforma em homicida. Eu tô ligado que isso tudo tudo não vai justificar. Minha cabeça não pensou, irmão, agora eu vou pagar um alto preço. Guardo na cela uma foto 3x4 do meu moleque com sorriso estampado, que me dá motivação, faz de tudo eu esquecer e acreditar, irmão, que um dia eu vou vencer. Vários detentos, várias histórias, sempre a mesma saga, o caminho sem glórias, denominado crime, cenário de um filme, irmão, sem ficção, onde quem morre é favelado, preto, pobre, ladrão, e o final é sempre o mesmo, cadeia ou enterro. Mas antes que eu me esqueça e passei, valeu por me escutar.